a gostosona Ivete Sangalo no brilho desse olhar. Música nova de Thiago Brava, Farra. Namorar pra quê, meu jovem? Eu já tenho namorada. Eu te amo, Farra. Receba, danada. Olha que namora pra quê? Já tenho namorada e o nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. Agora é todo dia uma mulher na minha cama. Olha que namora pra quê? Já tenho namorada e o nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar. É meu amor, eu sei que ela me ama. Agora é todo dia uma mulher na minha cama. Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser. Sou fiel e ela vai aonde eu tiver. Com ela eu sou feliz, não troco ela por nada. Tô desapegado, mas tô namorando a Farra. Olha que namora pra quê? Já tenho namorada e o nome dela é Farra. Simbora! Eu vou casar, é meu amor. Eu sei que ela me ama. Agora é todo dia uma mulher na minha cama. Thiago Bravo e Kit Ilusão, só na seduzência, namorando a Farra. E a culpa é de quem? A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura. Chiquinho CDs, divulgando as tops. Kit Ilusão e Thiago Bravo, tamo junto, hein? Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser. Sou fiel e ela tá onde eu tiver. Com ela eu sou feliz, não troco por nenhuma mulher. Tô vivendo com ela e seja o que Deus quiser. Olha que namorar pra quê? Já tenho namorada, o nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar, é meu amor. Eu sei que ela me ama, agora todo dia é uma mulher. Olha que namorar pra quê? Já tenho namorada e o nome dela é Farra. Com ela que eu vou casar, é meu amor. Eu sei que ela me ama, agora é todo dia uma mulher na minha cama. Que ilusão, e Thiago Brava, receba a mulherada. É muita ilusão, convite só, hein, Thiago Brava. Quer saber o segredo? Vai perguntar Ricardo Moura e Rafael Moura. Tamo junto, hein? O sucesso do momento, Thiago Brava, Farra. No próximo bloco, eu vou trazer Roberta Miranda, Gino Ingênuo e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A música marca mesmo a vida da gente, né? Isso tem certeza. Eu só conheci uma pessoa que falava que não gostava de música, mas eu acho que ele falava isso só para ser do contra, porque eu não acredito que uma pessoa possa não gostar de música. Era o seu Ascânio Rabelo, lá em Coromandel. Eu não gosto desse, não gosto de música, não, não gosto desse tremeloso, não, não sei o quê. Mas eu acho que no fundo ele gostava, né? Porque música é uma coisa extraordinária, sensacional, que mexe com emoção, que mexe com sentimento. Eu sou um apaixonado por música, eu não sei viver sem música e sem mulher. Não dá para viver nesse mundo, né? E eu vou recordar uma canção aqui que com certeza faz parte da trilha sonora da vida de muita gente. Você lembra desta? A rainha do sertão, Roberta Miranda. Qual de nós se vai? Apontando dia a dia os meus defeitos, ressaltando o que não é bom em mim, comparando-me com todos, que eu deveria ser como este ou como aquele. Viver consertando dia a dia minhas falhas, me lembrando que jamais vou aprender, que pra mim falta muito para ter ao meu lado outro amor. É

Gosto de mulher gordinha e me amar numa magrela. Gosto de mulher de fato, se for sapato eu corro pro mato que nem um gato pulo a janela. Eu gosto de mulher demais, eu gosto de mulher demais, sou. Eu gosto de mulher demais, eu gosto e sem dar carinho. Mas tem coisa que judia, mulher bonita igual melancia, ninguém consegue comer sozinho. Sucesso novo de Gino e Gino, Chonados da Vida, Mulher Canhota. Eu comecei minha carreira artística em 1982, quando eu lancei o primeiro disco, Shot Mineiro. Depois eu fiz outras gravações, fiz um sucesso assim ali em Brasília, nos programas da Rádio Nacional da Amazônia, mas ficava por ali. Em 87 eu gravei numa grande gravadora, numa multinacional chamada 3M, que revolucionou a música brasileira da época. E uma curiosidade é que o Zezé de Camargo gravou um disco cantando sozinho, e a curiosidade é que eu vendi o dobro de disco que o Zezé vendeu naquela oportunidade, né? Isso foi em 1987. O Zezé, alguns anos depois, 5 anos depois, estourou, fazendo parceria com seu irmão Luciano. Mas nessa época ele cantava sozinho, ele fazia carreira solo, né? E essa música que eu gravei foi a primeira música minha que tocou no Brasil inteiro. Eu senti o gostinho do sucesso nacional com essa música aqui, ó. O avô do João, Cleiton Aguiar, Tempos Atrás. Atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão, cada boca uma canção, cada peito um grande amor, cada olhar uma paixão. Ficou perdida no tempo, sorrisos e lágrimas de alguém que partiu. Voltou trazendo a verdade, a felicidade, há tempos voou. Cadê? Os gritos vadios de nossas gargantas, o tempo calou. Pra onde foram todos os sonhos que naquele tempo a gente sonhou? Será? Sonhos difíceis eu já não consigo nem recordar. Será? Será que a vida é caminho, estrada comprida e nunca dá lá? Só sei, só sei, e hoje o meu peito é a casa vazia da solidão. Lembrando, buscando o passado pra fazer morada no meu coração. Eu nasci no interior há tempos atrás, e a saudade dói bem mais. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta saudade dói bem mais. Eu nasci no interior, há tempos atrás. Cleiton Aguiar cantou dele tempos atrás. No próximo bloco, a dica de hoje é a lei da ficha limpa e seus efeitos. Nós vamos falar sobre o grande efeito, sobre a grande influência da lei da ficha limpa nestas eleições. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, eu vou falar sobre a importância da lei da ficha limpa e os seus efeitos. O brasileiro tem mania de dizer: todo político é ladrão, todo político é safado, eu não gosto de política. Infelizmente, na maioria das vezes, você tem razão. Mas a política é que resolve tudo na sua vida. A política é que coloca ou tira a escola perto de você. A política é que coloca ou tira a saúde. A política é que coloca ou tira a segurança. Então, a política é muito presente na vida da gente. Não adianta você ficar indiferente, que ela te alcança de todo jeito. A lei da ficha limpa jamais teria sido iniciativa de algum político. Foi iniciativa popular. Foi uma proposta que nasceu de 1,5 milhão de assinaturas e mais de 4 milhões de assinaturas virtuais pela internet também. E foi aprovada pelo Congresso Nacional. Aí o brasileiro tem mania de dizer assim: ah, esse sistema não resolve nada. Ó, a lei da ficha limpa tirou destas eleições agora, só para você ter uma noção, mais de 10 mil políticos ficha suja. Vejam vocês a importância. Mais de 10 mil políticos não puderam disputar as eleições, inclusive políticos notoriamente corruptos que vinham fugindo, né, das brechas da lei, com advogados caríssimos, porque advogado corrupto não tem dó não, mete a faca mesmo, eles não saem do escritório por menos de 3 milhões de reais para defender um corrupto não. E o corrupto paga porque o dinheiro não é dele, é nosso, né? Então, gente, a lei da ficha limpa produziu efeitos maravilhosos nessa eleição. Tem pouquíssimos políticos que estão conseguindo ainda se manter. Um dos casos é o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, que vai disputar a eleição, né? Vai disputar a eleição pendurado numa liminar, que pode cair a qualquer momento, e ele pode até, se ganhar, pode até não tomar posse. Então a importância da lei da ficha limpa é essa. Afastou mais de 10 mil políticos corruptos, que nós vamos ter certeza que vai diminuir a corrupção, pelo menos desses aí, né? Porque o Brasil é um país rico demais. Você imagina esse tanto de corrupto roubando, né? E o Brasil ainda está de pé. De vez em quando dá uma cambaleadazinha, mas por isso é que eu faço um apelo. Pelo amor de Deus, gente, ficha suja não. Vamos votar em ficha limpa, tá bom? Música nova, sucesso novo de Fernando e Sorocaba, Mármore. De todas as meninas, você era a mais bonita. E todos os rapazes já sonharam com você. E até umas garotas já olharam pra sua boca e quiseram se perder. Com todas as flores que você já ganhou, encheríamos um Morumbi e chegaria até a lua lista com os que você disse não. E o que dizem por aí é que seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. É que seu coração é de Eu

xa, la la la la la la. Oh, xa, la la la la la la. Oh, coisa boa é namorar. Flávio José cantou do Acioli Neto, A Natureza das Coisas. Esse rapaz, ele é um cantor e um compositor extraordinário, mas ele fica mais lá pelo Nordeste, não chegou muito aqui no Sul, não. Mesmo porque o mercado lá do Nordeste, mercado de festa no Nordeste, festa junina, festa de final de semana, vaquejada, é um mercado muito grande. E o Flávio José, eu tive o prazer de cantar com ele na mesma festa, quando eu estive lá em Campina Grande, na Paraíba, no maior São João do mundo. Eu fiz um show lá com a minha amiga Márcia Ferreira, isso foi em 2001, e o Flávio José tive o prazer de conhecê-lo lá. Eu já conhecia, né, das músicas, mas conhecê-lo pessoalmente lá, né, porque ele também estava cantando na festa. E essa música Natureza das Coisas é uma música maravilhosa, para mim uma das mais bonitas que foram feitas nos últimos tempos, né? O Acioli Neto, seu compositor, já subiu para se encontrar com Deus, mas fica aqui eternizado nessa maravilha de canção que é A Natureza das Coisas. No próximo bloco, eu tenho oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Hoje, dia 2 de outubro, é um dia de muita saudade para mim, porque eu tinha um primo, o Eduardo Goulart, que a gente chamava de... Na infância a gente chamava de Hades. Depois ele foi viajar fora e voltou com o apelido de Bolacha. E ele no dia 2 de outubro, eu casei no dia 1 de outubro, ele casou no dia 2 de outubro, alguns anos depois. Infelizmente o meu primo sofreu um acidente de carro, faleceu no acidente de carro, quando estava com 30 e poucos anos, trabalhava na Petrobras, tinha uma carreira brilhante pela frente, mas ele tinha um problema. Ele gostava de andar em alta velocidade. Sempre eu dizia para ele: primo, ô Bolacha, não para com isso, rapaz. Ele gostava de velocidade, ele tinha seu carro, tinha uma moto, 400 cilindradas, e infelizmente eu falei: rapaz, uma hora você estrumbica para valer. Infelizmente, eu, sem querer, estava certo, e ele faleceu num acidente de carro. É por isso que eu estou lembrando aqui, vendo a data de 2 de outubro, lembrando do enlace dele com a viúva de hoje, a Beatriz, né? A vida tem desses percalços, né? Meu pai falava assim: ei, meu filho, a vida não é brincadeira, não. Realmente a vida não é brincadeira, não. Um abraço para todos os meus amigos aniversariantes de hoje. Eu não estou conseguindo pegar no Facebook aqui, então estou fazendo de maneira geral. Todos os aniversariantes de hoje, eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira, ela trazer o Salmo 41. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 41. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Que beleza, né? Eu cada vez que escuto, quanto mais eu escuto, mais eu gosto desse CD de Salmos da Márcia Ferreira. São 30 salmos que ela gravou, que você pode comprar por apenas R$15 pelo Projeto Confiança. Funciona da seguinte maneira: você manda seu nome e endereço completos para o e-mail marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. A assessoria da Márcia manda pelo correio, você recebe no seu endereço. E aí você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal, e paga R$15. É o preço do CD já para as despesas de correio, viu? São 30 salmos maravilhosos. Eu, quando eu estou assim meio aborrecido, eu paro tudo, vou para o quarto, apago a luz, boto o salmo, escuto uns 2, 3 salmos desses, volto zero bala para as minhas atividades, né? A Marcinha é uma figura fantástica. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Eliane Samuel, vou te procurar, para o Alexandre Castanheira, de Aparecida de Goiânia. Ele curte o nosso programa pela Primavera FM e ele é fã incondicional de Eliane Samuel. Alexandre, um abração para você, um abraço para os nossos colegas da Primavera FM, principalmente os ouvintes lá de Aparecida de Goiânia. De Goiás eu vou para Coromandel, vou pular o Rio Paranaíba, chegar em Coromandel para relembrar. Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Biá e Goiá, alma triste. Retorna à terra, alma impura de um pecador, e o ser supremo lhe deu por berço, pobre cidade do interior. Nasceu, cresceu, chorou e sofreu as duras penas do Criador, mas numa prova ele fracassa e se afoga na própria dor. Pois eis que surge em seu caminho, tal qual espada em forma de flor, a deusa linda de seus amores, que em outras feras lhe deu calor. Desesperado se vê perdido, por ter no mundo já dividido com outro alguém o seu amor. Sou eu, Senhor, essa alma triste que cumpre a sina mais colorida, viver com uma pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Essa alma triste que cumpre a sina mais dolorida, viver com uma pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Relembrando Goiá, Biá e Goiá cantaram Alma Triste para minha comadre Célia Machado lá no Coró. A frase irretocável do programa de hoje é de Amélia Burr. Porque amei a vida, não terei nenhuma tristeza ao morrer. Porque amei a vida, não terei nenhuma tristeza ao morrer. É a frase irretocável de Amélia Burr, que eu assino embaixo. Minha vida foi boa demais da conta. Cleiton, você não teve problema, não? Claro, tive. O problema foi feito para ser resolvido. Minha vida foi boa demais. Eu não estou querendo ir embora, não, mas quando Deus quiser chamar, eu estou prontinho. Não tem medo desse trem, não, viu? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Luiz Cláudio. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Agora, toda sexta-feira, às 10 horas da noite, com repeteco no domingo, também às 10 horas. Se você não tem ainda na sua cidade a Rede Brasil de televisão, não confunda com a TV Brasil. TV Brasil é do governo. Essa aqui é Rede Brasil de televisão. É uma emissora particular, não tem nada a ver com o governo, viu? Passa sexta-feira, você pode me ouvir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC. Você está vendo que a única TV paga que não passa o meu programa é a NET. Então, se você é assinante da NET, larga essa porcaria, assina uma outra televisão para você me assistir, tá bom? Você pode me assistir também pela Parabólica e no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Luiz Cláudio. Agora, lá vou eu. Olha o tamanho da besteira que eu fiz. Fui deixar de ser feliz, magoando quem amava. Pisei na bola e no seu sentimento, sem pensar que com o tempo sofreria o que sofro agora. Cansada de insistir, me disse tchau, e hoje tô passando mal. Fui moleque sem juízo. preciso. Quem mandou eu ser assim? Sem noção, fora de mim, fui perder o seu carinho. Agora lá vou eu, perdido de saudade no meio da rua, lembrando cada gesto, cada frase sua, dizendo que me amava e eu nem aí. E agora lá vou eu, o rei do camarote, playboy baladeiro, o pegador famoso no Brasil inteiro. Esqueço tudo isso pra te ter aqui. Volta pra mim. Cansada de insistir, me disse tchau. E hoje tô passando mal. Fui moleque sem juízo. Quem mandou eu ser assim? Sem noção, fora de mim, fui perder o seu carinho. Agora lá vou eu, perdido de saudade no meio da rua, lembrando cada gesto, cada frase sua, dizendo que me amava e eu nem aí. E agora lá vou eu, o rei do camarote, playboy baladeiro, o pegador famoso no Brasil inteiro. Esqueço tudo isso pra te ter aqui. E agora lá vou eu, perdido de saudade no meio da rua, lembrando cada gesto, cada frase sua, dizendo que me amava e eu nem aí. E agora lá vou eu, o rei do camarote, playboy baladeiro, o pegador famoso no Brasil inteiro. Esqueço tudo isso pra te ter aqui. Volta pra mim. E agora lá vou eu. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Luiz Cláudio, Agora Lá Vou Eu. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode pedir também pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com, ou ainda no site da radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão cantando ruim demais da conta, tá, Maria? Vocês prestem atenção, precisa aprender a cantar. A Faculdade da Música vai trazer os mestres Nenete Dorinho, Adelita. Adelita, que tanto eu adoro, me adorasse também com o mesmo ador. Eu iria com ela pra longe, construir nosso sonho de amor. Junto a um bosque das mais lindas flores, com carinho faria o nosso lar. E as aves em nossa janela cantariam pra ela acordar. Adelita, quiser as estrelas, eu irei ao céu para banhar com as asas da felicidade e trarei para seus pés enfeitar. Mas eu sei que o sonho é impossível, mesmo assim eu quero sonhar, porque o sonho acalma em meu peito a saudade que quer me matar. Se a Adelita, que tanto eu adoro, me adorasse também com o mesmo ador, eu iria com ela pra longe, construir nosso sonho de amor. Junto a um bosque das mais lindas flores, com carinho faria o nosso lar. E as aves em nossa janela cantariam pra ela acordar.